Aguarde. Gostaria do 9808, direto para o Afonso. Paulo Afonso, 9808, obrigado. Salvador, Oceaner, 6613, informações, foi. Informação em curso agora, Bravo, chama 2895 para a cópia. 1895, chama. Doro, chama 6306, está pulando para a cópia. 6313, Guarulhos, 360, 1 minuto, cópia, por gentileza. Estou na escuta, só chamar aqui, homem. Completa final, chama Torre 1 no 3 hours, 7 minutes, alternating mode. Can you confirm endurance, please? 3 hours, 7 minutes. 3 hours and? 7. 03007. Webjet 6747, clear taxi via Manay from Taxiway India. Report when you're ready at the holding point at Minister 1017. Roger, 6747. Rio 9646 no solo de Salvador, aos 36, táxi via Alfa Quilo para o Pátio 3, quando lá tem o sinalizador Rio 9646 nesta frequência. Alfa Quilo, Pátio 3, nesta frequência, Rio 9646. Tan 3398 na escuta da Torre Salvador. Afirmo, na final, pai, já travado, capitão 0. Tan 3398, tráfego avistado, altímetro 1017, tem pouso autorizado, pistando 0. Vento 160 graus com 09 nós, Tan 3398. Livre pouso, 10, Tan 3398. Oceaner 6313, pronto para cópia? Pronto. Oceaner 6313, Salvador Guarulhos, autorizado, nível de voo 360, decola da 10, primeira curva direita. Pistida saída da El Lida, após Lida, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Brasil no 6. 5122 no transponder, o controle 120, décima 8, Oceaner 6313. Autorizado 360, decola da 10, curva direita da El Lida, após Bridge, Brasil no 6. 5122-1208. Correto, 04, portão é posto quando pronto. Portaria, obrigado. Jet 6747, red contact point, port point, runway 10. 6747 of Webjet company initially line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10. 3398 no solo de Salvador. Aos 39, táxi via Alfa, reporte antes da taxiway Juliette, por gentileza. Alfa, reportará antes da Juliette, da 3398. Mantendo essa frequência, por gentileza. Manterá. Oceaneiro 63 no 304, portão, reposte comando, pronto para o táxi, coordenação equipe solo. Reporte na banda. Rio Azul 4235. Confirma a OBT, por gentileza. 0115, ainda não tenho no meu sistema. Um minutinho, por gentileza. Qual é a rota? É o Leida. Seven, clear takeoff, runway 10, wind is 140 degrees with 07 knots. Clear for takeoff, runway 10, that's right. Tan 3398, via Juliette, 08, é o portão. Via Juliette, portão 08, Tan 3398. Prossiga, comandante. Precisamos de um operador Stinger aqui no 04. 04. Sendo providenciado no exato momento. Muito obrigado, meu amigo. No 3 da Oceaneiro, é o solo? Pode ir na torre? Obrigado. Já foi comunicado a gente aéreo, ok? Muito obrigado, amigo. Webjet 6747, Airborne at 41, contact now 120.8. 1208, have a nice one. Poderia reportar, por gentileza, estacionado no 08? Reportará o 3398. Grato. Radar contact, counter call, climbing to flight level 360, direct to Leda. 360 and fly ahead in Leda position, 6747. Da Azul, seu plano não consta no repetitivo e também não encontro no meu sistema. Poderia confirmar se foi feito junto à companhia? Bloqueio no Alfa será coordenado junto ao controle Salvador. 3398 no box 2. Muito grato, TAN 3398. Boa. estrelas, só com 154 a bordo, 3 horas e 40 alternando o galeão para cá. É 3-1-3 até o ponto de espera nessa frequência, audímetro no 097, reporte pronto no ponto de espera. Reporte na próxima. Salvador, muito boa noite, 6224, o Oceané Ascente está bravo. Oceané 6224, acione identificação, desce para 2000 PEN, Senegal no 0117, direto Dona. Viu, Matias, 2000 com 1017, direto Dona. Xerém 6-3-1-3, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 170 graus com 10 nós. Fazer 4235 na escuta. Azul 4235 na escuta da Torre Salvador. Afirmativo, entrei em contato com a sala ES de Salvador e pois eu não havia recebido seu plano. Já pedi para o colega lá retransmitir para a gente aqui e para o Centro Recife a fim de não evitar, a fim de evitar atraso no seu voo. Assim que chegar o plano aqui e tiver todos os dados informando, eu coordeno com o controle da saída bloco no alvo. Assim que chegar aqui eu chamo para cópia. Confirmando a linha, decola, 6-3-1-3. Afirmo, o vento 150 graus com 08 nós. O Oceaner 6-3-1-3. na Salvador, muito boa noite. No Golfo 074, utilização Guarulhos, está na ponte 2, tem que ter uma sombrada. Salvador, muito boa noite. 5 para cópia. Desculpa, qual foi o banho? 1 no 8, 95. 5 no 5, contato radar passando o COID, reporta para descida, voa bom, para chegada bom. Dois, autorizado ILS, reporte estabilizado. Passar estabilizado, 6224. Ótimo controle, 6313. Xené 6313, afirma o 52, chama o controle 120.8, muito bom voo. Grato, boa noite. 6313. O Xené 6313. Contato radar, sabe manter 360, voa Leda. 360, agora na proa de Leda, 6313. Achando a identificação, 10 para 3 mil pés, NH1 no 0 no 7, direto zona. É, devido a malha aérea, ok? Já coordenado com o centro Recife. É, pronto para cópia? O Azul 4235, Salvador com fins, autorizado no livre voo 360, decola da 1 no 0, primeira curva à direita. Perfil da saída da El Leda, após Leda, voa direto, posição bridge, onde intercepta a rota Upzulu no meio após conforme a rota do plano. 5134, é o transponder e o controle opera em 120, décima 8, azul 4235. Autorizado para a conta, após o placar 1-0, com curva direita da El Leda, Leda bridge. Jogou na frente. 08 Azul 4235. Diamento correto, Azul 4235, 03 o portão, reposto quando pronto para acionamento pushback. Chama 5, chama 2, 10895. 2, 4, 4, pronto para cópia. Um arquivo, pronto, 074. 1074, Salvador Guarulhos, autorizado nível de voo 360, decola da 10, primeira curva direita. Perfil da saída da El Leda, após Leda, voa direto, posição bridge, onde intercepta a rota Upzulu 16. 5130 no transponder, o controle opera em 120, décima 8, gol 1074. Autorizado nível 360 para Guarulhos, o gol 1074, decola da 10, primeira curva direita, da El Leda bridge, Upzulu 16. 30, 10, 10, 8. Pedimento correto, reposto quando pronto para acionamento pushback gol no 074. Perfeitamente, está pronto para pushback acionamento gol 074. Boa noite, hotel 3305, informação Bravo. 1 minuto, cópia, hotel 3305. Baixo 6303. 3305, pronto, cópia. Pronto. 3305, Salvador Recife, autorizado nível de voo 330, via Upper Whisky 58. Decola down no zero, primeira curva à esquerda. Perfil da saída Puca, transição Caju. 5131 no transponder, o controle opera em 120, 8, TAN 3305. possível autorizado no nível 330, pelo Peruíski 58. Decolando a 10 com curva esquerda, Porca Caju, 5131 e 1208, TAM 3305. Só confirmando, a saída é Puca, Jamo, Jamo, Caju. Puca, Jamo, Jamo, Caju, é a saída, TAM 3305. Correto, meia dúzia, portão, reposto quando pronto para acionamento e pushback. Portará. Na ponte 2 do Golfo, no 074. No 074, 012, o portão, coordenação em de solo, reposto para o táxi. Reposto era para o táxi, 74. E a 224, completa sinal, chama torre 1895. 1895, obrigado. 457 no meia, desce para 2000 pés, outros ADLS, reporte estabilizado. 2000, autorizado. Chanera 6224, boa noite, tráfego avistado, altímetro no 017. Baixado e travado? Ainda não. Reporte quando, por gentileza. Positivo. No 78, aciona identificação, desce para 050, chegada Mari. Chana 6313, chama Recife, 1251. 1251, boa noite. Chana 3178, tem condições de manter high speed? Mantenha, voa Duna. Estão aguardando instruções. A 3178 copiou? Salvador, TAM 3305, pushback, acionamento. 3305, pronto? Pronto. Seu portão, coordenação equipe de solo, resposta para o táxi. Porta lá. Para o táxi, no gol 1074, com POB de 110. Estamos com 3 horas e 40, Galeão. Táxi via Índia, reporte pronto num ponto de espera. O gol 1074, altímetro 1017. 1017, vai reportar ponto de espera pronto, 0, gol 1074. Azul 4235 na escuta. 4235, deixa eu ver se mais grande prazo na luta de teste. Então, reporte quando pronto novamente. Oceanero 6224 no solo de Salvador, 112. Liberando a direita, táxi via Alfa, reporte antes da taxiway Juliette. Na Alfa, antes da Juliette, vai reportar o 6222. Só corrigindo, seu solo 02. Ah, tá ok, obrigado. 060, vai manter. Ali mantém capacitão 01074. Ali mantém 074.